Esta vida de migalhas, desses homens que te tratam como um vento que passou. Caia na realidade fada, olha bem na minha cara, me confessa que no meu papo bom, no meu jeito são, do meu sarro, do meu som, dos meus toques pra você mudar, mulher sem razão. Ouve o teu homem, ouve o teu coração. Final da tarde, ouve aquela canção que não toca no rádio. Para de fingir que não repara que eu te falo, dá um pouco de atenção. Parta, pegue um avião, reparta. Sonha só, não tá com nada. É uma festa na prisão. Ah, nosso tempo é bom. Temos de montão, deixa eu te levar então. Pra onde eu sei que a gente vai brilhar, mulher sem razão. Ouve o teu homem, ouve o teu coração, batendo travão.